ago, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now their dominion has fallen. Você está ouvindo mais um programa Music Ground Podcast. Ok, ok, ouvintes do Music Ground Podcast, eu sou Fallen Archangel e nós vamos começar o nosso especial de Natal, sim senhor. Aqui teremos King Diamond, teremos Black Mirror Night, teremos Human Drama, With Temptation, Zack Wilde, entre outros, tocando músicas de Natal. Vamos começar este primeiro bloco com 3-4 músicas. Primeiro vai ser King Diamond com No Present for Christmas, depois John Lee Turner, Bruce Kulick, Bob Kulick, Hood Stars e Simon Wright com Rocking Around the Christmas Tree, Twisted Sister Heavy Metal Christmas, que é de um CD do Twisted Sister dedicado ao Natal, com várias canções de Natal em versão Heavy Metal. E por último, nesse bloco, para quem detesta Natal, para as pessoas que vem dizendo Data Capitalista, o cara de 4, nós vamos tocar Gehenna com Merry Shitmas. We'll be right back. Music Ground Podcast. Music Ground. Battle. Acabamos de ouvir Gehenna com Mary Chitmas. Bom, as próximas três músicas são músicas de bandas até conhecidas, mesmo que muita gente aqui não tem ideia de quem seja o Christmas Project. Aliás, Christmas Xmas Project é um projeto que envolve um monte de bandas de metal e que eles estão fazendo músicas de Natal. E nós vamos ouvir a música White Christmas. Nós teremos também o Korn com a música Jingle Bells, que também é conhecida como One Horse Open Sleigh, que é a música mais conhecida de todas de Natal, foi escrita por James Lord Pierpont, que nasceu em 1822 e morreu em 1893. E publicado originalmente com One Horse e Open Wide em 17 de setembro de 1857. E na verdade não era uma música de Natal. E ela foi traduzida para diversos idiomas. E no Brasil, a versão que nós conhecemos em português veio com o Evaldo Rui. O João Dias gravou a música em dia 4 de outubro de 1951. E é essa versão que nós conhecemos em língua portuguesa. E por último teremos Ratos de Porão com uma canção do Garotos Podres chamada Papai Noel. Então divirtam-se escutando Xmas Project, Korn e Ratos de Porão. Meu Sick Ground. Yeah. Sick Ground. Acabaram de ouvir Ratos de Porão com Papai Noel, e antes escutaram Jingle Bells pelo Korn, e antes Xmas Project com White Christmas. Neste bloco eu vou começar a rolar umas músicas interessantes, acho que vocês vão gostar. Primeiro, um grupo de trip hop chamado 8mm com a música I'll Be Home for Christmas. Essa música, ela é originalmente de 1943, escrita por Buck Brown, Ken Gannon e Walter Kent. Originalmente, essa música foi gravada por Bing Crosby e se tornou extremamente famosa, e diversos artistas já regravaram essas músicas, entre eles o pessoal do Guns N' Roses já regravou essa música. Além disso, nós temos como um dos principais regravadores dessa música o B.B. King, a Sarah McLachlan, Lonnie Messaoud, Dolly Parton, Brad Paisley, Frank Sinatra, quem diria. Twisted Sisters regravou isso na Twisted Christmas, que nós já escutamos no primeiro bloco. E a própria Kelly Clarkson e até Black Father, em um concerto que eles cantaram essa música. A outra música que nós vamos tocar é do Zakk Wylde tocando a versão instrumental de White Christmas, que nós já escutamos com o Xmas Project. Essa música, ela é uma versão, uma música irlandesa, originalmente, também cantada pelo Bing Crosby como um single que foi vendeu muito, muito, muito, muito. A primeira performance dessa música foi no NBC, no show da NBC, que é o The Kraft Music Hall, no dia de Natal de 1941, e a gravação, ela foi feita junto com o Joe Scott Trotter Orchestra e o Ken Derby Singers do Decca Records em 18 minutos em maio de 1942. Então a primeira vez que ela foi tocada foi em 1941 e depois gravada em 1942. Originalmente a música, ela possui uma introdução que depois foi modificada pelo Ken. E nós temos outras versões também tocadas pelo Andrea Bocelli, pelo Twisted Sisters, junto com a Doro Pesch na Twisted Christmas. Só que essa música com a Doro tem letras em alemão também. Nós também temos o Boy George, que fez um cover em 2009, lançando esse em forma digital, que eu não consegui arrumar, infelizmente. E por último, nós vamos ter o Arcanta, que é um projeto muito bacana dos Estados Unidos, que é com o Carol of the Bells. Esse Carol of the Bells é uma canção ucraniana feita para o Natal lá do período medieval. E esse grupo impressionou até o pessoal do grupo de podcast quando eu mostrei esse grupo originalmente. Então nós vamos escutar 8mm, Zakk Wylde e Arcanta. Where the love of light gleams. Bom, vocês acabaram de ouvir Arcanta com Carol of the Bells. Agora vamos rolar esse próximo bloco, mais algumas canções de Natal. Nós temos Silent Night com o Gregório, que é um grupo especializado em fazer músicas em versão de canto gregoriano e tem diversos clássicos da música popular, se assim podemos chamar. Temos também o Rich Sambora, que é guitarrista do Bon Jovi, com a música All Come All Ye Faithful Night. Essa música originalmente se chama Adest Fideles, que é uma espécie de hino tonal feito por John Francis Wadd, e originalmente era escrito em latim e data do século XIII, e foi interpretado memória de nascimento de Bonnie Prince Charles, um jacobino no Reino da Inglaterra. E originalmente esse texto, uma vez que a música foi feita em cima de um texto, é atribuído a diversos grupos, e nós temos como o rei João IV de Portugal, que atribui a criação desta música. E a gente não sabe exatamente quem que foi que fez essa música, mas é muito provável que seja originalmente em português, uma vez que foi encontrado esse manuscrito em 1640, que havia conexão com os jacobinos e tudo mais. Diversos grupos também fizeram as suas versões dessa música, entre eles o André Bocelli. Nós temos o Franz Liszt, olha só, um compositor clássico, fez a sua versão para essa música. Temos também o Frank Sinatra, o Bob Dylan, Luciano Pavarotti. Em sueco, nós temos a versão O Kommen, I Trogne, en dagen är kommen, feita pela cantora de pop Carola Hargvist. Temos também como o Blackmore Knight, que também vai tocar nesse bloco, que também fez uma versão dessa música, mas eu escolhi outra. Entre diversos outros, até o Rob Halford fez no seu álbum Winter Songs. Em seguida, nós vamos ao Blackmore Knight fazendo a música Christmas Eve, que é referência à véspera de Natal, o dia que vai sair Natal, toda aquela festividade e tudo mais. Temos também a Rhonda Vincent. Eu escolhi a música dela porque eu achei a música muito bonita, muito interessante, muito diferente do que nós costumamos ver aqui no fórum. E essa música, O Christmas Tree, que também foi regravada pela Lady Gaga, inclusive, ela se chama O Tannenbaum, ou seja, originalmente escrita em alemão. O Tannenbaum ela se utiliza do alemão arcaico, ela veio para o inglês, sabe-se lá como, por uma tradução, e por ele ficou. Diversas vezes, e essa música, ela data do século XVI, a primeira versão. Século XVI, que é data de 1550. Há uma canção muito parecida por Melchior Frank, em 1615. Mas a melhor ocorrência dessa música nós conhecemos em 1824 pelo professor e compositor Ernst Anschutz. E a melodia, ela vem da música popular. E durante o período nazista, olha só que coisa triste, essa música foi utilizada, só que removendo as partes que falavam de Cristo para dar apoio à propaganda nazi de Hitler. E por último, nós vamos ter também, além de Gregório, além de Blackmore Knight, além de Rhonda Vincent, vocês terão outros artistas no próximo bloco. Então vamos ter, nesse bloco de quatro, teremos primeiro Gregorio e depois Beach Sambora, Blackmore Knight e Rhonda Vincent. Cry. Thank you. of St. Mary's. Oh, isn't that sweet? Even time shall call me. Ok, ok, galera, vocês acabaram de escutar um bloco com quatro músicas de Natal e agora vamos a um bloco mais dark, mais gótico. Vocês vão escutar primeiro Rev Obsession com Etama Holmes, com a música We Three Kings. Antes de começar, o selo Project, que é conhecidíssimo por lançar diversos materiais góticos, alternativos, Dark Wave, tem 3 CDs dedicados ao Natal, e na qual diversas bandas regravam grandes clássicos, da onde se escutaram Arcanta, e agora eu vou dedicar um bloco ao gótico. We Three Kings, tocada pelo Rez Obsession, é uma música que ele também se chama We Three Kings of Orange Are, ou The Quest of the Magi, escrita pelo reverendo John Henry Hopkins Jr. E ele, essas letras são parte do Seminário Teológico Geral de Nova York. Diversos grupos também regravaram essa música famosíssima, como Beach Boys, como Camelot, tocou parte do instrumental dessa música no primeiro álbum. Nós temos também como o próprio Lícia, que também tocou essa música, que nós vamos ouvir Lícia, mas não com essa música. Rob Halford também regravou essa música, Toriamos, Ella Fitzgerald, e o Blondie regravou esse ano essa música. Em seguida, nós vamos escutar Lícia com All Little Town of Bethlehem, ou All Pequena Cidade de Belém. Essa música, ela foi escrita pelo padre episcopal, reitor da Igreja da Sagrada Trindade da Filadélfia, e ele a fez em 1865. 3 anos mais tarde, ele escreveu um poema para acompanhar essa música, para adicionar a música, que era apenas uma, um tom, e simplesmente se intitulou de São Luís. E aí essa música ficou famosíssima nos Estados Unidos, e foram acrescentadas melodias adaptadas por Ralph Vaughan Williams. E hoje a versão mais conhecida dessa música é utilizada, que é, a Nine, é utilizada está na Nine Lessons and Carols, na, no colégio de King's College em Cambridge. Diversos grupos também fizeram cover dessa música. Nós temos o Elvis Presley no álbum Elvis Christmas Album. Nós temos também como coverizadores dessa música Cliff Richard, Andy Williams, Bob Dylan no álbum Christmas in the Heart, uma música que é muito famosa, muito marcante nos Estados Unidos. É claro que a besta aqui pulou uma música. Antes de nós ouvirmos Lícia com Honor, O Town of Battle High, vocês também vão escutar, depois do Rez, antes do Love Spirals, a música, antes do Lícia, né, escuta Love Spirals Downwards com a música Welcome Christmas, que originalmente é uma música utilizada no Natal de Grinch, uma música da Disney, e que a versão deles ficou maravilhosa. Vocês vão gostar muito. Love Spirals Downward com Welcome Christmas. Então vocês vão escutar Rez Obsession, Love Spirals Downward e Lícia, que não poderia deixar de ter uma música por ser uma banda de Christian Gothic. Você está ouvindo Music Ground Podcast. And fire. retornando com o programa. Enquanto todo mundo aí no Natal, enchendo o bucho de peru, bebendo pra não poder mais, eu tô aqui terminando o podcast que estará no ar dia 25 de dezembro, ou assim espero, evidentemente. Vocês acabaram de escutar então Lícia com All Little Town of Bethlehem. Agora, continuando a sequência, vocês vão escutar El Duende com Gaudete Gaudete, que é um regozijo em latim, é uma música sacra composto em algum lugar do século XVI. A primeira vez que ela foi publicada foi no Pie Canciones, uma coleção de músicas sacras finlandesas, suecas, publicadas originalmente em 1582. Nenhuma música originalmente tem nesses versos, mas eles foram colocados ao longo do tempo, então eu só tenho apenas a letra. E é uma espécie de oração. Então Gaudete é uma oração dedicada ao Natal, e que permanece na versão do El Duende em latim. Em seguida, você vai escutar Human Drama, uma banda de goth rock muito legal, tocando I Believe in Father Christmas, que é uma música feita por Greg Lake, que é conhecido mais como membro do King Crimson e do Emerson, Lake and Palmer. E essa música não era originalmente para se tornar uma música de Natal, só que era assim para protestar contra a comercialização da data. Com isso, as pessoas recuperaram um pouco do espírito de Natal, esperança, lugar do próximo e tudo mais. Eu acho interessante um músico pensar dessa forma, pensar que o Natal não é algo para só comer, só comprar presente e tudo mais. Não que a gente consiga ir muito além disso, claro. E essa música foi regravada por diversos outros artistas, inclusive a Sarah Brightman, na música do álbum A Winter Symphony. Aliás, todos esses álbuns foram Winter Symphony, pode fazer aqui a canção de Natal. É muito bonita a música, uma versão muito bacana pelo Human Drama. E o Attrition fez essa versão da música Silent Night, que originalmente é uma canção alemã, Stille Nacht, Heilige Nacht. Seria alguma coisa como Noite Silenciosa, Santa Noite, alguma coisa assim, se meu alemão estiver errado. Se estiver errado também, foda-se. Essa música, Stille Nacht, ela foi escrita pelo padre austríaco Joseph Mohr, e a melodia composta pelo Franz Xaver Gruber. Em 1859, John Freeman Young publicou a versão em inglês dessa música, que é a mais cantada hoje em dia. Ou seja, a música em alemão é menos conhecida do que a versão em inglês. E essa música foi tocada até pelo Deliverance, no nome de 1962, What a Joke, e pelo Chuck Billy, com outros membros de outras bandas de metal, fizeram um arranjo para Silent Night. E vocês vão escutar então a música Silent Night com Attrition. Mas antes vocês vão escutar El Duende e depois Human Drama. Oh, Lily. Christmas we get, we deserve. Christmas we get, deserve. Bem, meus amiguinhos, vocês acabaram de escutar Silent Night pelo Attrition. Vamos então ao penúltimo bloco, onde teremos Jeff Sheets com Oh Holy Night. Oh Holy Night originalmente é o Cantique de Noël, uma música composta por Adolphe Eden em 1847 para o poema francês Minuit Chrétien, ou Cristãos da Meia-Noite, Meia-Noite Cristãos, de Placide Capot, um vendedor de vinhos e poeta. E essa música, ela ganhou uma versão em inglês pelo ministro John Sullivan Dwight, editor do Dwight's Journal of Music, em 1855. E essas letras da O Holy Night existem em outras línguas além do inglês, mas a mais conhecida para nós também é a versão em inglês, e os países que conhecem o francês têm também o Cantique de Noël. Essa música vai falar sobre o nascimento de Jesus, e ela possui duas versões em inglês. E a versão original vem do poema Minuit Chrétien, ou do Cantique de Noël. Pena que não tem nenhuma versão, pelo menos dessas mais populares, gravadas em francês. Alguns artistas também regravaram essa música, como The Carpenters, o Angelis, em 2006, Mariah Carey, a Kelly Clarkson, em 2003, vocês têm a Celine Dion, até uma banda lá do Japão, o DBSK, regravou essa música. Olha só que coisa mais interessante, até nos países asiáticos eles fazem regravação dessas músicas. Tem também a Avril Lavigne, 2003 também, o NSYNC, em 98, o Point of Grace, em 2008, a Jessica Simpson, em 2004, ou seja, diversos artistas pops regravaram essa música. Então nós vamos ter este bloco um pouquinho menor, vamos ter Jeff Sheets com Holy Night, e nós vamos ter também MXPX com Punk Rock Christmas, que é uma banda de punk que fez um álbum dedicado somente ao Natal. Então vamos escutar Jeff Sheets e MXPX. Estamos no último bloco, então vocês vão escutar duas músicas. Primeiro, Moya Brima com Induce Júbilo, que é uma canção em latim que significa o mais doce regozijo, que ficou conhecida também como Good Christian Man Rejoice. Ela foi originalmente feita num texto que mesclava latim com alemão na Idade Média. E essa música ela ganhou diversas traduções para o inglês, o que a tornou muito popular, Induce Júbilo. E ela foi feita, foi escrita pelo místico Heinrich Soss em cerca de 1328. De acordo com o que reza a lenda, Soss ouvia anjos cantando essas músicas e ele resolveu colocá-las no papel. A versão mais popular em inglês do poema latino-germânico, né, se me permite colocar, foi feita por Robert Lucas de Percival, que mantém as frases em latim e substitui o alemão pelo inglês. Então, para Induce Júbilo, let you show. Então, se eu perceber isso na maior parte das versões de Induce Júbilo. E ela foi influente para músicos como Bach, como Liszt. E foi regravado também, mas não por tantos artistas que nós conhecemos. Então nós vamos ver o Silvio. E para fechar o programa, para a alegria de todos, tocar a Interpretation com o Rolf Christmas, que é a canção de Natal desses holandeses feita para celebração do Natal gótico, a despeito deles não serem. Bom, então vocês vão escutar Moya Brennan e Within Temptation. Stay for Nostra Cruz. Pois é, galera. Acabou. Encerramos mais um Music Ground Podcast especial de Natal. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado desde a criação do podcast, têm dado apoio agora que ele ressurgiu, talvez um pouco menor nesse fim de festa, mas mesmo assim, eu senti um interesse muito maior das pessoas do que levou a fazer o podcast. Gostaria de agradecer a equipe que, mesmo com os atrasos, ainda tem dado boas ideias, mas eu vou cobrar mais de vocês nesse ano que entra. Queria agradecer também a todo o apoio que todo mundo me deu. Seria muita gente para eu agradecer e desejar a todos, em nome meu, de Fábio, ou Fallen Arcadia, como vocês conhecem, um Feliz Natal a todos vocês. Muita curtição, muita comilança. E sem aquele discurso pronto de data capitalista e tudo mais, porque isso não cola mais. Então, um Feliz Natal a todos. Eu sou o Fallen Arcadia e vocês acabaram de escutar mais um Music Ground Podcast. Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.